outros vão falar. Isso me lembra a festa do meu camarada, mano. Tava toda mulherada, foi a festa do cabide, todo mundo gostou. A roupa acabou e ninguém reclamou. Imagine se na festa só tivesse cueca ou aquela moçada metida, a esperta garota da casa, japonesa, francesa, com certeza. Não há fogo na piscina, imagina embaixo, em cima. No compasso nessa festa eu me acabo no ato. Não entendi o que digo, não fique por aqui, pois eu gosto de mulher e assim sou feliz. Ha! Esse preconceito é foda, mano! A vida mais bela, enquanto vocês a chamam de cadelas. Seja coerente com o que você fala, não saia com ela, seu grande mala. Estúpida, estúpida, burra, burra, burra, porque é malhação, me diz qual é a sua. Pense, pense, pense, pense, pense em separar o chato que seria sem mulher para transar. Sinceramente, eu não sei qual é que é. Quanto a mim, com certeza, eu gosto de mulher. Sinceramente.